Salvador no 807, está pronto para pushback para dentro. Aprovado, portão 1, no boa noite no 7, chamei pronto para o táxi. Aprovado, Chamaral, no 807. Torre, está 3399, portão 8, pronto para o pushback de assinamento. Provide no 8, 3399, chame pronto para o táxi, já. Autorizado push de assinamento, está 3399, certo. Boa noite, Juliette Mike. Boa noite, Juliette Mike, prossiga. Mike, você está autorização de airport 43 para o gate 44. Obrigado, Mike. Autorizado início do reboque no pátio 3. Chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal. Whisky, Juliette Mike. Mara, pronto para ingresso no pátio 3. No 7 da Gol, tá pronto para o táxi, 143 a bordo, 3 horas e 40, alterna Galeão. Piada noite no 7, táxi aprovado à direita, ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 3, ajuste padrão. Chame pronto para decolagem no ponto de espera pista no 0, boa noite no 7. 1013, direita, no ponto de espera, se reporta pronto no 8 no 7. 8 no 7, está no ponto de espera pronto. Ponto 8 no 7, autorizado alinhar e decolar da pista no 0, vento agora de 080 graus com 1 no 0 nós. Alinha e decola no 0, vou no 8 no 7. Foi Salvador, 3399, pronto para o táxi, POB 144, autonomia 4 horas e 5 minutos, alternativa Galeão. Pedotan 3399, táxi aprovado via pátio, Índia até o ponto de espera, pista no 0, ajuste no 013, ajuste padrão, chame pronto para decolagem no ponto de espera, pista no 0, TAN 3399. Ok, ajuste padrão, táxi via pátio, Índia e Bravo. Semana pronta no ponto de espera, TAN 3399. Sete, decolado aos 45, chame agora o controle Salvador, frequência 120.8, bom voo. Guarda 1208, boa noite no 7. Controle Salvador 18 no 7, bom dia. Gol 8-7, contato radar, sul, mantém nível 360, na saída da El Leda, pós-bridge. El Leda Bridge, 8-7, subindo 360. Salvador, TAN 3399, ponto espera 10, pronto para decolar. TAN 3399, autorizado alinhar e decolar da pista no 0, vento de 090 graus com 1 no 0 nós. Autorizado decolar de 10, TAN 3399. ali é demais estacionado, veio de 4, obrigado e bom dia. Ok, Mike, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, até 3399, subida passando 1910. Contato radar, suba e mantém nível 360 na saída da EL Leda Post Bridge. Subindo 360 na 3399, da EL Leda Bridge. Gol no 897, chame Recife agora, frequência no 251, alterno 33, decimal 25, gol no 897. 251, gol no 897, obrigado, boa noite. Boa noite. Então, 3399, chama Recife agora na frequência 1251, na alterna 33, decimal 25, então 3399. Centro Recife, gente, bom dia, tá 3399. Bom dia, boa viagem.